estamos completando mais um período de transmissões. Aos nossos ouvintes, sinceros agradecimentos. A Rádio 8 de Setembro, conforme na proposta de 2.490 kHz, faixa de 120 metros. Estamos instalados à Rua José Bonifácio, 765, primeiro andar, em Descalvado, Estado de São Paulo, Brasil. Senhores ouvintes, boa noite.